lua, dona da noite e do teu olhar. Deixei uma estrela para te dizer que te vou amar. Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent et nous désarment. Quando passas a meu lado, vais feliz e agarrada a outros braços. Avec des milliers de roses, on vous entoure, on vous aime sans le dire, on vous le prouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours vos répondeurs peut-être. Tous les sages, que acontece quando alguém que tanto amamos nos esquece. Eu sozinho sei que acabo. O teu amor já fez de mim um pó de diabo. On fait tout pour se calmer, puis on éclate. On est fou de jalousie et ça vous flatte. Quando passes a meu lado, vais feliz e agarrada a outros braços. Vous les anges, adorables, et nous les hommes, pauvres diables. Pobre viado, seja eterno, nunca se acabe. Sejam felizes daqui para a frente. Se te das por inteiro, amor verdadeiro vive para sempre. Tens que acreditar. Força maior sentida do que a razão do amor na tua vida. Oh, oh, oh, tens de acreditar no que o coração te diz. Não existe nada melhor do que ser feliz. Sejam felizes daqui para a frente. Amor verdadeiro vive para sempre. Tens de acreditar no que o coração te diz. Não existe nada melhor do que ser feliz. Sejam felizes daqui para a frente. Se te das por inteiro, amor verdadeiro vive para sempre. De solução basta a pude dizer mais sim que não. É só abrir seu coração, eu e você. De amor, há quanto tempo está em minha chama. Pensa bem, há quanto tempo não me dás uma flor, nem me dirizes uma frase de amor. Há quanto tempo não dizes que me amas. Pensa bem, há quanto tempo teu olhar me esqueceu, e que não tenho nem o carinho teu, e nem meu nome como dantes tu chamas. E pensa bem, há quanto tempo não me dás uma flor, me surpreendes com um ato de amor. Há quanto tempo não dizes que me amas. Pensa bem, há quanto tempo nem um beijo me dás, vives comigo numa guerra sem paz. E quanto gelo puseste em minha chama. Pensa bem, há quanto tempo não me dás uma flor, nem me diriges uma frase de amor. Há quanto tempo não dizes que me amas. Pensa bem, há quanto tempo teu olhar me esqueceu, e que não tenho nem o carinho teu, e nem meu nome como dantes tu chamas. Pensa bem, há quanto tempo não me dás uma flor, me surpreendes com um ato de amor. Há quanto tempo não dizes que me amas. Norte a sul do país, Portugal é festa. Mil sorrisos de quem está feliz. Portugal é festa. Contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Portugal é festa. Não há melhor festa do mundo. Não há. Portugal é festa. Sol a brilhar, faz-me sonhar, ver-te na praia a sorrir. Muito, muito bom dia, amigos da Rádio Arconciel. E depois de estar ausente a semana passada, Portugal em Festa torna a vir. Na minha companhia, eu sou o Vítor, como vocês já sabem. Quero viver. Põe a cerveja no congelador. E estaremos juntos até o meio-dia. Espero que está tudo bem por aí. Para quem está de férias, boas férias. Para quem está a trabalhar, força. E vem fazer amor. Para os doentes, coragem. E para os outros que deixas estar. É a paixão, é o amor, é o verão a começar. O que importa é ficar ligado à Rádio Arconcel, a melhor rádio aqui da região. E passamos com a melhor música portuguesa. Esperando a luz do luar, decidimos depois onde ir, porque a noite ainda vai começar. Então no programa muita, muita música brasileira, francesa, de todos os estilos. E vem fazer amor. E vem fazer amor. E sem esquecer os meus amigos, a nossa dona de Carolina e o senhor Agostinho. E vem fazer amor. Por enquanto já são 9 horas e 37 minutos, o tempo passa. Então vamos lá continuar com música, com um novo trabalho, sabe de quem? De Toia. Diz ele, verão e amor, cerveja no congelador. Ainda é cedo para cerveja, mas vamos lá. Já não dá para reprimir, chega para cá, juntos vamos sentir. E a primeira volta já passou, está calor, vamos arrefecer. Se a cerveja ainda não congelou, aproveita e vamos beber. Tira a cerveja do congelador e vem fazer amor, e vem fazer amor. Tira a cerveja do congelador e vem fazer amor, e vem fazer amor. Olha o que aqui estás a gostar.

como eu era. Ficar à espera que te lembres de mim. É por isso que eu te digo que estou contigo, já sem te amar. Só quero que tu vás embora, mas vai agora para eu não chorar. Estou cansada de ser a outra na tua vida. Tive uma esperança, mas está perdida, porque não sabes quem tu queres amar. Estou cansada de ser a outra na tua vida, por andar sempre meio escondida, e porque tu não a vais deixar. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Vamos lá passar com outro estilo de música, para música pimba, não é? Já são 9 horas e 56 minutos aqui na Rádio Arc-en-Ciel. E já podem telefonar. Eu gosto muito de ouvir as suas vozes hoje de manhã. Então não hesita, se quer mandar um disco, ou umas palavras até, se for preciso, a um amigo, a um familiar, o que for, não hesita, 02-38-43-48-00. O Zé Manel. Ou na minha página Facebook, Portugal em Festa, Rádio Arc-en-Ciel. Abri a boca para falar, mas tinha... Ou também só, para dizer um bom dia, também serve. Zé Manel, a paz direito, mas com um certo gosto por bebida. Abri a boca para falar, mas tinha a língua muito comprida. A certa altura e sem querer, veio-lhe a cara a brincadeira. O Zé Manel, só por beber, ficou marcado para a vida inteira. Zé Manel, a paz direito, mas com um certo gosto por bebida. Abri a boca para falar, mas tinha a língua muito comprida. A certa altura e sem querer, veio-lhe a cara a brincadeira. O Zé Manel, só por beber, ficou marcado para a vida inteira. O Zé Manel, a paz direito, mas com um certo gosto por bebida. Abri a boca para falar, mas tinha a língua muito comprida. A certa altura e sem querer, veio-lhe a cara a brincadeira. O Zé Manel, só por beber, ficou marcado para a vida inteira. vamos lá para a frente. Com os lambrás, a saudade aconteceu, diz ele. Há pouco, quando ficaram teus olhos presos nos meus, há pouco, quando ficaram teus olhos presos nos meus, quantos segredos contaram, quantas coisas revelaram, essa confissão, meu Deus. Quantos segredos contaram, quantas coisas revelaram, no silêncio disse adeus. Duas lágrimas rolaram há pouco, quando teimosa. Duas lágrimas rolaram, trementes, silenciosas, frisantes, caprichosas, os nossos beijos rolaram. Trementes, silenciosas, frisantes, caprichosas, os nossos beijos rolaram. Partiste, tudo seu e nasceu. Há pouco, quando partiste, tudo seu e nasceu. Ainda bem que tu não viste, formou-se uma nuvem triste, chorou o céu, chorei eu. Ainda bem que tu não viste, formou-se uma nuvem triste, e a saudade aconteceu. Teus olhos presos nos meus, há pouco, quando ficaram teus olhos presos nos meus, quantos segredos contaram, quantas coisas revelaram, essa confissão, meu Deus. Quantos segredos contaram, quantas coisas revelaram, no silêncio disse adeus. Duas lágrimas rolaram há pouco, quando teimosas. Duas lágrimas rolaram, trementes, silenciosas, frisantes, caprichosas, os nossos beijos rolaram. Trementes, silenciosas, deslizantes, caprichosas, os nossos beijos rolaram. Partiste, tudo seu e nasceu. Há pouco, quando partiste, tudo seu e nasceu. Ainda bem que tu não viste, formou-se uma nuvem triste, chorou o céu, chorei eu. Ainda bem que tu não viste, formou-se uma nuvem triste, e a saudade aconteceu. Agora que matamos as saudades, vamos lá com José Malhoa, os meus dois amores. Ele tem sorte de ter dois, eu só tenho uma. Eu nunca fui um homem só, sempre tive muitas paixões. E agora, na minha vida, sou feliz com dois corações. Uma é Tomeiga, outra é Diaba, uma diz sim, outra diz não. Que gostos tão diferentes. Como é

E nunca se esqueçam, o que importa é a gente ser feliz. Morena, tu és tão bonita, morena, quero-te para mim. Linda morena, acredita que não é fita se disseres que sim. Morena, tu me deixas louco com o teu cheirinho a flor. Morena, é de ti que eu gosto, só quero um pouco desse teu amor. O que tu queres, o que tu queres, o que tu queres, eu sei bem. Se tu me deres, se tu me deres, só um beijinho eu dou também. O que tu queres, o que tu queres, é só pedires com um jeitinho. Vem cá, morena, ao pé de mim, se te apanho, dou-te o meu carinho. Vem cá, morena, ao pé de mim, se te apanho, dou-te o meu carinho. Tu és tão bonita, quando chegas bem atrevida. Encosta-te a mim pouco a pouco, teu ar maroto é que me castiga. Morena, tu me deixas louco com o teu cheirinho a flor. Morena, é de ti que eu gosto, só quero um pouco desse teu amor. O que tu queres, o que tu queres, o que tu queres, eu sei bem. Se tu me deres, se tu me deres, só um beijinho eu dou também. O que tu queres, o que tu queres, é só pedires com um jeitinho. Vem cá, morena, ao pé de mim, se te apanho, dou-te o meu carinho. Vem cá, morena, ao pé de mim, meu carinho. O que tu queres, o que tu queres, o que tu queres, eu sei bem. Se tu me deres, se tu me deres, só um beijinho eu dou também. O que tu queres, o que tu queres, é só pedires com um jeitinho. Vem cá, morena, ao pé de mim, se te apanho, dou-te o meu carinho. Vem cá, morena, ao pé de mim, que se te apanho, dou-te o meu carinho. E vamos lá um tempo atrás, há um anito atrás, na festa dos Santos Populares, quem não se lembra, este ano não tivemos este direito, fica para o ano. Ruth Marlene, que esteve aí um ano atrás de nós, na festa dos Santos Populares, com a moda do pisca-pisca. Todos os homens têm suas artimanhas para conquistar, fazem coisas geniais. Mas as mulheres já conhecem suas manhas, sobretudo o piscar de olhos, que é que eles usam mais. A piscadela, dizem eles, nunca falha, e é um gesto que em nada parece mal. Por isso andam por aí aonde calha, onde houver mulheres bonitas já se vê este sinal. Eles olham para a direita e pisca, pisca. Eles olham para a esquerda e pisca, pisca. Andam para aí a piscar para ver se arranjam conquista. Parece que está a dar e que veio para ficar a moda do pisca, pisca. Eles olham para a direita e pisca, pisca. Eles olham para a esquerda e pisca, pisca. Andam para aí a piscar para ver se arranjam conquista. Parece que está

sozinho outra vez. Da Jorge, 25 minutos aqui na Rádio Arconciel. E estou na minha companhia, na companhia do Vítor. Até ao meio-dia na emissão Portugal em Festa. E seguimos sempre com música Doce de Mel, Eu Amarei Pula Boy. Novo trabalho de Doce Mel. Eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei. Estou amarrado nessa paixão. Eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei. Estou amarrado nessa paixão. Ela me agarra, puxa, amigo tão gostoso. E o meu corpo pega fogo. Ela mais essa mulher. Tora sanfona e eu aqui grudado nela. A noite inteira, ela. É isso que ela quer. Eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei. Estou amarrado nessa paixão. Eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei. Estou amarrado nessa paixão. Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho. Ela fala bem baixinho. Seu desejo da mulher. Suor pingando feito tampa de panela. Apaixonado, gamado nela. É isso que ela quer. Eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei. Estou amarrado nessa paixão. Eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei. Estou amarrado nessa paixão. Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho. Ela fala bem baixinho o seu desejo da mulher. Suor picando feito tampa de panela. Apaixonado, gamado nela. É isso que ela quer. mais um novo trabalho de quem Nelson Costa. Padre Aruma Sacristia. Que eu vou cantar para essa morena, eu dou nota 100. Quando eu chegar no seu confessionário, vais ver que os meus pecados vão ser só com... E depois teremos a nossa Dona Carolina aqui em direto da rádio. Sim, sim, acredita, ela estará aqui em direto da rádio. Ela, eu já estou namorando até segunda-feira, já com a Tedumo lá na casa dela. Arruma a sacristia, padre, porque eu estou indo. Padre, não estou mentindo, vou casar com ela. Arruma a sacristia que eu vou para lá. Tenho uma morena, diz que me quer bem. Arruma a sacristia que eu vou casar. Para essa morena eu dou nota 100. Quando eu chegar no seu confessionário, vais ver que os meus pecados vão ser só com ela. Essa morena linda diz que está na minha, e padre, te confesso, também estou na dela. Eu já estou namorando até segunda-feira, já com a Tedumo lá na casa dela. Arruma a sacristia, padre, porque eu estou indo. Padre, não estou mentindo, vou casar com ela. Arruma a sacristia que eu vou. Seguimos sempre com música, as da concertina, mexe o teu corpinho, e depois teremos a nossa Dona Carolina aqui em direto da rádio. Tu chega para cá, mexe o teu corpinho, tu... Mexe o teu corpinho, diz eles. O teu pezinho, puxa por essa malta, não te quero ver parado, de noite dormes melhor, porque vais estar cansado. Chega para cá, mexe o teu corpinho, tu chega para cá. Jesus! Ui! Ai, que alegria! Já sei que estou a falar para a rádio. É verdade ou é mentira? Olha, ai, meus tepores, eu sou a dona Carolina, que já tenho 87 anos, mas estou aqui com uma pedalada que vocês nem imaginam. Espero bem que vocês tivessem ultrapassado este maldito coronavírus. Olha, eu tive o coronavírus e o que me safou foi o meu gostinho. Ai, Jesus, que ele todas as noites na cama era assim... Agostinho, por favor, ui, que me rasga, seus tapuere, por causa da coronavírus é que nós não saíamos da cama para fora. Aquele desgraçado, ai, Jesus, que me desgraçou lá horas e horas sem parar. Ai, Jesus, eu queria vos fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte: você sabe onde é que eu faço amor com 87 anos? É no chão, que assim sinta alguma coisa dura. E a outra pergunta é a seguinte: vocês sabem porque é que eu tenho à volta aqui do meu brinquedo, aqui à volta do meu passaroto, tenho os pelos todos aos caracóis? Vocês não sabem, seus tepores. É quando o meu gostinho vem aqui com a língua, que é para não picar os olhos. Olha aí que este brinquedo está aqui bem feito. Ai, Jesus, cumprimentos para todos e os que vão de férias. Tenham muito cuidado na estrada, olhai sempre à frente, não andais a fazer lá esses diretos, nem a tirar fotografias para os outros verem. Olhai pela vossa vida. Muito obrigado, e o meu gostinho está-vos aqui a mandar também dois beijinhos, que já tem 90 anos, coitado. Ele agora com aquela idade, coitado, só com um isqueiro por baixo é que o primeiro-ministro se levanta, aquele estepure, ou então com vinagre. Muito obrigado e beijinhos para todos. Está tudo bem, Portugal? Tudo parado? Todos com alegria? Vamos à festa! Portugal, festa! De norte a sul do país! Portugal, festa! Mil sorrisos de quem está feliz! Contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Portugal é festa. Não há melhor festa do mundo. Não há. Portugal em festa. E vamos lá então, ter passado a nossa dona Carolina. Nos rir um bocado também faz bem, não? Eu sei que alguns não gostam, mas não faz mal. É isto. Há para todos os gostos, não é? E vamos lá então para a primeira dedicatória. E é da parte da Manuela para a sua amiga Rosi, para o seu xerri, e sem esquecer o seu animador Ruben Aguiar, a música do Gago. E dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me jogou fora. Eu que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te futuramente, que metesses no cu, no cucu, no cucu, no concurso de freiras, te tornaste uma pu, uma pupu, uma pupu, uma pupuri donzela. Um dia um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. Entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que e dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me jogou fora. Eu que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu

Antes de passar uma página de publicidade e continuar as dedicatórias, tenho aqui um anúncio a fazer. A empresa Alberto Coelho procura empregado polivalente para todo tipo de trabalhos de construção civil. Com carta de condução, com entrada imediata, contatar o 06 75 60 59 65. E agora vou dizer em francês. Entreprise Alberto Coelho recherche personne polyvalente pour effectuer tous travaux de maçonnerie, peinture, menuiserie, carrelage, placo avec permis de conduire. Poste libre de suite, contactez le 06 75 60 59 65. T'as já sabem, quem está à procura de trabalho é já telefonar.

Chegou a nossa hora, prontos para a vitória. Força Portugal. Mais um gol, gritamos, festejamos, unidos celebramos a nossa seleção. Somos Portugal, alegria. E continuamos com a dedicatória. Sim, sim, sim. Então, meu amigo Zé, da emissão Porto Ferto Sport, para todos os animadores da rádio e para todos os seus amigos. E vamos lá com a Sara Pacheco, Força Portugal Euro 2016. Quem não se lembra desta data, 2016, campeão da Europa? Jamais, ah. E da senhora esperança para todos os doentes e sem esquecer o animador Ricardo, tens o Jardim Concertina, o problema do Ricardo. A música fala por ti e não paras de mexer. Vibras dos pés à cabeça ao mexer na concertina. Diz-me se és tu que tocas ou se ela toca sozinha. Sou eu que toco, ai toco onde faz falta. Quando abro e fecho o som, eu animo toda a malta. É bom que tu nunca duvides de mim. E se queres ser artista, aprenda a tocar assim. Sou eu que toco, ai toco onde faz falta. Quando abro e fecho o som, eu animo toda a malta. É bom que tu nunca duvides de mim. E se queres ser artista, aprenda a tocar assim. Ai, toco onde faz falta. Quando abro e fecho o fogo,

doce amor. Iremos todas na manhã. Come on, ça va. Comme si, comme si, comme si, comme ça. Com um pouquinho mais de amor. Iremos todas na manhã. Levanta os braços. Põe as mãos no ar. Bate umas palminhas. Todos a saltar. Vai buscar umas cervejinhas aos nossos amigos do bar. Traz-me também umas leirinhas e volta aqui para cantar. Come on, ça va. Comme si, comme si, comme si, comme ça. Com um pouquinho mais de amor. Vivemos todas na manhã. Come on, ça va. Comme si, comme si, comme si, comme ça. Com um pouquinho mais de amor. Vivemos todas na manhã. Levanta os braços. Põe as mãos no ar. Bate umas palminhas. Todos a saltar. Vai buscar umas cervejinhas aos nossos amigos do bar. Traz-me também umas loirinhas e volta aqui para cantar. Vai buscar umas cervejinhas aos nossos amigos do bar. Traz-me também umas loirinhas e volta aqui para cantar. Ficamos sempre nas dedicatórias, há muita hoje. Rua na noite fria, só... Com Marcus. Vinho verde é da parte do senhor Antônio Lourenço. Os seus amigos de trabalho. E sem esquecer o animador, obrigado a ele. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estou tão longe da minha terra. Tive a sensação de ter entrado numa taberna de Bragomansão. E um homem velho se sentou e assim falou: vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. Branca que deixei atrás do mar. Vamos brincar.

o sol tão quente. Viva a nossa terra, viva o Zé Povinho, com vinho na adega, viva o São Martinho. Viva Portugal, viva a nossa gente. Viva Portugal e o sol tão quente. Viva a nossa terra, viva o Zé Povinho, com vinho na adega, viva o São Martinho. Os descendentes dos guerreiros portugueses são os heróis mesmo que sem já trabalhar. De sol a sol, mas a guitarra tantas vezes vai ajudar o copo tinto a repousar. Quem não conhece os belos campos do país tem tanto encanto, tradições e quem o diz. É o Zé Povinho que conhece mais que nós. O cheiro a fado dá mais timbre à nossa voz. Viva Portugal, viva a nossa gente. Viva Portugal e o sol tão quente. Viva a nossa terra, viva o Zé Povinho, com vinho na adega, viva São Martinho. Viva Portugal, viva a nossa gente. Viva Portugal e o sol tão quente. Viva a nossa terra, viva o Zé Povinho, com vinho na adega, viva São Martinho. Viva Portugal, viva a nossa gente. Viva Portugal e o sol tão quente. Viva a nossa terra, viva o Zé Povinho, com vinho na adega, viva o São Martinho. Viva Portugal, viva a nossa gente. Viva Portugal e o sol tão quente. Viva a nossa terra, viva o Zé Povinho, com vinho na adega, viva o São Martinho. Canta estas quadras, bem soltas e com bom senso. Cada uma bate à porta da casa que ela pertence. Um país que vais a subir, país que vais a subir para uma altura infernal. É sempre igual. Não há país como este, não há país como este para atender ao cidadão. Para atender ao cidadão, dá tudo aquilo que é dado ao povo desta nação. Aponta com a mão direita e tira com a outra mão. Até é muito engraçada. Trocam promessas por votos de maneira delicada. Antes de entrar fazem tudo, quando entram não fazem nada. Quem os ouve fica doente, quem os ouve fica doente, a sofrer com muita dor. A sofrer com muita dor, enrola-se e faz caretas que até se troca de cor. E se for para o hospital, morre à espera do doutor. Música. lado e nunca resolvem nada. Pois se é verdade o que dizem, pois se é verdade o que dizem, há muitos que cá veneram. Há muitos que cá veneram, que um dia lá pagarão pecados que aqui fizeram. Então as nossas políticas muitos castigos esperam. Por isso vou terminar. Desculpem estas cantigas deste meu fraco pensar. E para todos que escutaram, fico um abraço no ar. Era Jorge Ferreira e continuamos agora com outra dedicatória. Sim, sim, e será a última hoje desta manhã. É da parte da Manuela para a sua amiga Rosi, para o seu xerri e sem esquecer o animador. Tinha-me pedido a Escola da Vida de Tony Carreira, mas não encontrei. Desculpa, Manuela, tu e eu para sempre, diz ele, Tony Carreira. Vou dormir, pois vais logo voltar. Vens a chorar e eu a sorrir, e entre beijos pergunta se eu sofri, e eu vou responder que não, que sim, e acabamos desenhando no sutil. Acho que eu...

Olá amigos, daqui fala o Luís Manuel. Estou aqui na Rádio Arconcial Orleans. Ouçam a minha música, fiquem connosco. Não só a minha música, mas todos os meus colegas. Por isso eu estou aqui também a falar para vocês. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau. Manda-me um bilhete postal de Portugal. Eu te peço, por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Manda-me um bilhete postal. Olá amigos, falo Luís Jorge. Fiquem com a minha música. E não se esqueçam de ouvir a Rádio Arconciel. Um grande abraço e até breve. Então eram as maçãs aqui de todos os artistas, muitos artistas aqui. O Taino pegou-me na mão, lá no baile da aldeia, para irmos dançar. E continuamos sempre com música, 11 horas e 48 minutos. Com o escurinho não dá, Joana. Vais me largar. E foi-me arrastando para o fundo do largo da igreja para estarmos sozinhos. E beijo atrás de beijinho. Não há quem nos veja ali no escurinho. No escurinho não dá. No escurinho há amor. No escurinho não. Depois de umas quantas carícias, eu estava quentinha e ele a ferver. Mas quanto mais ele avançava, mais medo eu tinha de alguém nos ver. Virei-me para me ir embora, mas ele agarrou-me mesmo assim de costas. E disse eu gosto do escurinho, mas tenho a certeza que tu também gostas. No escurinho não dá. No escurinho há amor. No escurinho não dá. Ainda que digas que é muito melhor. No escurinho não dá. No escurinho sai ver. No escurinho não dá. Mesmo que tu digas que dá mais prazer. Um novo trabalho de Vítor Rodrigues, Minha Princesa. No norte eu te conheci, um sorriso te encontrei. Tu és a mulher perfeita, contigo sempre sonhei. Teus olhos brilham demais, até me levam à loucura. São simplesmente brutais, não existem iguais. Amor de pura ternura. São simplesmente brutais, não existem iguais. Amor de pura ternura. Minha princesa, nesse teu raio encantado. teu príncipe amado, tão louco, apaixonado, o maior amor do mundo. Minha princesa, minha eterna companheira, amor de toda uma vida, minha paixão querida, sem ti não vivo sem mundo. Tarde de verão, no momento em que te vi, prendeste o meu coração, apaixonei-me por ti. Como o sol pelo meio-dia e a noite pelo luar, a mais bonita história de amor, senti esse teu sabor, minha vida inteira te amar. História de amor, sentir esse teu sabor e a vida inteira te amar. Minha princesa, nesse teu raio encantado, sou o teu príncipe amado, tão louco, apaixonado, o maior amor do mundo. Minha princesa, minha eterna companheira, amor de toda uma vida, minha paixão querida, sem ti não vivo seguro. Minha princesa, nesse teu raio encantado, sou o teu príncipe amado, tão louco, apaixonado, o maior amor do mundo. Minha princesa, minha eterna companheira, amor de toda uma vida, minha paixão querida, sem ti não vivo sem mundo. De 55 minutos aqui na Rádio Arconcelo e estamos a chegar na reta final. Mais um bocadinho de dinheiro embora. Mas ainda há tempo de encontrar um novo trabalho de Zazito. Temos a noite toda para dançar. Tanta gente linda que anda a dançar, e eu aqui sozinho parto de esperar. Estava tão fresquinho que não resisti, esqueci-me da hora. Temos a noite toda para festejar. Seja loira ou morena, eu não vou discutir. Tem que ser jeitosa para me divertir. Vamos lá beber um copo para depois bailar. Temos a noite toda. Seja loira ou morena, eu não vou discutir. Tem que ser jeitosa para me divertir. Epa, esqueci-me do garrafão. Vou voltar atrás. Oh, de todas as maneiras é sempre a mesma coisa. À tua espera, mais de meia hora, mais um bocadinho, tinha ido embora. Meu amigo, sei que tu tens razão, não foi culpa minha, foi de um garrafão. Tanta gente linda que anda a dançar, e eu aqui sozinho parto de esperar. Estava tão fresquinho que não resisti, esqueci-me da hora. Vamos lá beber um copo para depois bailar. Saímos a noite toda para festejar. O novo trabalho de Sónia Flávia, sou transmontana e eu sou transmontano. Eu sou uma mulher transmontana. E é com esta música que vou me despedir de vocês. Chama-me Portugal. 11 horas e 59 minutos aqui na Rádio Arconciel. Eu sou. Para mim foi um imenso orgulho estar aqui com vocês. Foi um imenso prazer. Sou transmontana de corpo e alma. E damos o encontro quando? Quarta-feira que vem. Na minha voz. A partir das 9 horas até o meio-dia para outra emissão Portugal em Festa. Esta emoção, eu sou guerreira deste mundo. Com muita, muita música portuguesa. Trabalho e honestidade. E no rosto um sorriso que me leva ao paraíso. E no peito sempre a saudade. E será a última, sim, será a última. Depois vou lá dar uma volta para o nosso cantinho de Portugal. Que tem sempre aquela chama e Portugal no coração. Eu sou, mulher da alma lusitana. Amo o meu país e tenho orgulho em ser transmontana. Imagina, temos a outra emissão que vem quarta-feira, sem falta, conto em cima de vocês, hein? A partir das 9 horas até o meio-dia. Daqui lá, portas bem, tudo bom, tudo melhor. Tchau, tchau, e até quarta-feira. Não esqueça, sentimos-ar a nossa rádio, a vossa rádio. Trago carinho no coração, na minha voz, o meu triste fado. Detrás dos montes toda esta emoção. Chama-me Portugal no coração. RCN 96.2. La FM en couleur.